Como ser um bom cidadão. O respeito por nós, pelos outros e pela natureza, vamos todos aprender. Escrevemos poemas com rimas que são uma beleza para toda a gente entender. Com os nossos caligramas, fizemos lindos desenhos. Estudem bem a lição. Com o segundo A não se brinca, para ser um bom cidadão. É demais respeitar os animais. Para brincar com alegria no coração, vamos fazer uma votação. Sou amigo do ambiente, para ele ficar contente. Os dentes temos de lavar, para não os estragar. Cuido do meio ambiente para proteger toda a gente. O desmatamento florestal é algo de arrasar. Ele destrói as árvores que nos vão alimentar e nos dar o ar. Não devemos deitar muito lixo para o mar. Lixo no chão é que não. É uma tristeza estragar a natureza. Para o planeta podermos amar, temos mesmo dele cuidar. Reciclagem devemos fazer para o mundo proteger. Quando banho vou tomar, pouca água devo gastar. As mãos devo lavar para doente não ficar. Tratar bem os animais para não sofrerem mais. A família devemos amar para contentes podermos ficar. Comer bem todo o dia dá muita energia. A pé devemos ir para o ar não poluir. As árvores não devemos cortar para podermos respirar. Devemos regar as flores para terem mais cores. Higiene devemos ter para as doenças combater. Escola Básica de Santiago, 2º ano, turma A.